O sistema é bruto, pai. Daqui a pouco ela vai encostando. A mim que sou louco e sem coração. Quando ela liga eu chamo atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa. Sai do sofá, vem comigo assim. Seu gordinho preferido. Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu gordinho preferido. Seu gordinho preferido. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu gordinho preferido. Chora, papai! Essa é a hora. Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu gordinho preferido. Seu gordinho preferido. Chora, bebê! Sarradinha, papai.